ritmo brasileiro, é isso. Somado sempre à poesia brasileira. Nenê do pandeiro, enésimo na rima, DJ Nato, vagabundo risca. Passa a mão. Som de preto e tal, batucada visceral, tá no metal. O hip hop universal faz dançar até quem não tá nesse plano carnal. É de raiz, deixa feliz e isso é sensacional. Fica legal, somado ao toque do berimbau. Todo nas palmas, reflexo da vida ancestral. Alegria, harmonia pra gente é primordial. Rap nacional, informal, nem sempre cordial. Nossa onda musical ganha o espaço sideral. Através da banda larga, nós no mundo virtual. Parador que sopra a sobrevivência do pessoal. Seu papo cabeça pouco contempla quem passa mal. A tese é fria, não enche a barriga no literal. Intelectual, cai na prioridade individual. Ritmo brasileiro questionando o que é moral. Enésima palavra considerada forte e legal.